Essa é uma boa notícia para os amigos e clientes da Rádio Metropolitana. Em breve, a Rádio Metropolitana estará transmitindo também em FM na frequência 80.5. O futuro está chegando e a Metropolitana se preparando para continuar lhe dando o melhor conteúdo e a melhor programação. Em breve, a Rádio Metropolitana também em FM na frequência 80.5. YJ468, Rádio Metropolitana AM, 1090 kHz, Rio de Janeiro, Brasil. Você está ouvindo pela Rádio Metropolitana, o programa da Igreja da Graça.